Eu, numa passagem de 4 anos, marcou muito o concelho com a sua forma de ser, também com uma forma peculiar e uma forma, até porque, além de ser um cidadão da Oliveira do Hospital e como presidente do município, que fez um trabalho excelente, é mais, ele tornou-se uma figura de dimensão nacional e, por isso, eu acho que César de Oliveira é um homem e o seu nome é uma das figuras que ficará incontornavelmente ligada à Oliveira do Hospital. Fui eu que tive a oportunidade de fazer parte da Assembleia, na altura da Assembleia de Freguesia de Valdebeira, e de ter até alguns confrontos com César de Oliveira. A nossa relação nem sempre foi uma relação pacífica ou do contraditório, e adorei passar algumas noites, porque ele era um excelente cozinheiro, que era uma faceta que se calhar muita gente desconhece, mas ao mesmo tempo era uma pessoa muito impulsiva, muito inteligente, mas muito frontal, com uma capacidade de algum impulso também, às vezes muito pouca racionalidade. Era um homem de impulsos, um homem de emoções, e por isso era um ser humano como qualquer outro ser humano que somos. Era uma figura que de longe ultrapassou as nossas fronteiras, e era um homem a nível nacional, era um homem que tinha sido deputado nacional, com um percurso político muito bem definido na ala esquerda, na parte de esquerda, mas como eu disse, e depois também como muito conhecido também no ensino e também como historiador, e os livros dele ainda hoje estão aí, eu tenho alguns também, e até inclusive tenho o último que ele escreveu e teve a oportunidade de me oferecer.